bonde do forró é pra você amar demais. Você tem o tempo que quiser, de você aceito que vier, menos solidão. Me promete tudo outra vez, a esperança louca de um talvez. Me basta ilusão. Só te peço o brilho de um luar, eu só quero sonho pra sonhar. Um lugar pra mim, eu só quero um tema pra viver, versos de um poema pra dizer. Eu te aceito assim. O que eu sei é que jamais vou te esquecer. Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver. Eu não sei se estou vivendo de emoção, mas invento você todo dia pro meu coração. Deixou saudade. Nada mais. O que é que os corações não são iguais? Diga que um dia vai voltar, pra que eu passe a minha vida inteira me enganando. Oh, oh, oh. Deixou saudade. Nada mais. O que é que os corações não são iguais? Passe a minha vida inteira te esperando. Bonde do Forró, volume 2. O que eu sei é que jamais vou te esquecer. Eu me agarro nessas fantasias. Vendo você todo dia pro meu coração. Deixou saudade, nada mais. O que é que os corações não são iguais? Diga que um dia vai voltar, pra que eu passe a minha vida inteira. Minha vida inteira te esperando. Deixou saudade, nada mais. O que é que os corações não são iguais? Diga que um dia vai voltar, pra que eu passe a minha vida inteira. Te esperando.